Pensar em você fez eu me lembrar agora de 2006, nos campinhos jogando bola. Mas você foi além, quis dinheiro, quis pistola. Andar nos carros loucos, ter uns pano da hora. Embora receioso, prossigo, te digo, pela maldita hora que cruzou outro caminho. Com as quadradas entupetadas, era você na madrugada. Pelo 12157, aqui é um 21 e não dá nada. De acertos, desacertos, seu nome gerou medo. Constante pelo gueto, VL pelos becos. Você foi como foi, cruel pelas demarcas. Lembra lá daquele com 13 tiros pela cara. Sua mãe que já previa o destino da sua cria. Todo dia ela dizia, filho, esquece essa vida. Não adianta dar conselho por dinheiro, por respeito. Na porra do DF, Johnny fez do próprio jeito. Pra ser bandido é preciso mais do que coragem. Johnny teve, e Johnny teve. Pra ser bandido é preciso mais do que maldade. Johnny teve, e Johnny teve. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei, não. Jogado no mundão, o veneno vem na veia. Antes era lotação, agora fuga de cadeia. Pra você ver, de onde foi, de onde foi. Atrás do que queria, atrás de adrenalina. Sem sentido na vida, atrás da própria sina. Ele assinou várias assassinas, sem perdão, Johnny matava. Assalto a banco, era só fita dada. Do DF ao Maranhão, toda mão alguém ligava. Da fuga em redenção, foi cinematográfica. Jogado no mundão, buscando ser feliz. Nem mesmo Bonnie Clyde foi como Johnny Thaís. Que se foda a polícia, tô de cima com a quadrilha. Assim Johnny dizia ao sair pras correria. Quem te viu, quem te vê. Aí doidão, cê tá montado, cê tá de cima já. O reluzente com os cordão. Os olho gordo cresce o zóio. Almeja tem desejo. O sorriso no meu rosto leva a maldade que eu tenho. Sorriso no meu rosto leva a maldade que eu tenho. Pra ser bandido é preciso mais do que coragem. Johnny teve, e Johnny teve. Pra ser bandido é preciso mais do que maldade. Johnny teve, e Johnny teve. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei. Bate no peito, vem na mente as lembranças do passado. De quando era da hora, nós nos corre atribulado. Lembrar de você me faz viajar no tempo. Dos boot bicicleta, pés descalço no arrebento. Lembrar do sofrimento, dos dias de veneno. Pensamento no cifrão, era todo momento. Quantas vezes com você, rasgando as madrugadas de GT e CBC. Com as quadradas entupetadas até o dia amanhecer. Expandiado na quebrada, muitas vezes na sua vida a ambição falou mais alto. Pelos ouro, diamantes, os maquinários no barraco. Fugia da escola, pulava mura toda hora. Agora é fuga de cadeia, Johnny vai à forra. Tatuagens pelo corpo, demonstra seu lado obscuro. Cada uma tem sua lenda, sua história, seu orgulho. Brincadeira de criança, polícia e ladrão. Já tinha convicção do que ia ser quando crescer. Vida louca, sua função, pronto pra matar e morrer. Pra ser bandido é preciso mais do que coragem. Johnny teve, e Johnny teve. Pra ser bandido é preciso mais do que maldade. Johnny teve, e Johnny teve. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei. Pra ser bandido é preciso mais do que coragem. Johnny teve, e Johnny teve. Pra ser bandido é preciso mais do que maldade. Johnny teve, e Johnny teve. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei. Mas qual o preço a ser pago? Eu não sei, eu não sei, não.